abraça meu corpo, faz tua vontade. Sei que está querendo, não seja covarde. Eu sinto desejo, só em você me olhar. Então o que espera? Pode me atacar. Tudo que eu quero é sentir seu corpo junto ao meu. Sente os meus lábios se unindo aos seus. E no beijo ardente você me sufocar. Faça o que quiser, aqui estou e sou todo seu. Mas faça agora, não deixe pra depois. Porque essa vontade está em nós dois. Abraça meu corpo, faz tua vontade. Sei que está querendo, não seja covarde. Eu sinto desejo, só em você me olhar. Então o que espera? Pode me atacar. Seu corpo junto ao meu. Sente os meus lábios se unindo aos seus. E num beijo ardente você me sufocar. Faça o que quiser, aqui estou e sou.